3171, bom dia, Libre NL, falar com o sinal 0, 30 graus, 001. 2228. Prossiga, 2228. Centro Recife, senhor 288, bom voo. 288, obrigado. Ano 71, decolado 58, chama controle em ano 2028, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, da 3171, cruza 1600, perfil da El, ótima. 3171, contato radar, saído da El, sul para o 320, Vandoleda, bom dia. É, só confirma o final da mensagem, não entendemos. Autorizado direto Leda, subindo para o 320. Direto Leda 320, da 3, zona fechada. Salvador, muito bom dia, gol pro 961. 961, informação em curso é Índia. Para o Galeão, tenho aprovado o nível de voo 360. Já está pronto para a cópia? Índia, Índia, pronto para a cópia, 961. Gol 961, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857 até Monsul. Nível de voo 360. Pista em uso no zero. Primeira curva à direita, saída da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, voa direto, posição Irumi. Controle 1, 20.8. Aciona 5444, voo no 961. NG 360 para o Galeão. Escola da 190, no sentido saída da El, Lita. Após direto, voa Upper November 8, 7, o controle é 120.8 e transpondendo 444, voo 961. 5444, cotejamento correto, voo 961. Portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Câmara 961. 3171 no controle. Controle, está 3171. Desde solicitou que o senhor mantenha a piscina da saída restrita ao 300. Restrita ao 300 agora, não mantendo a piscina da saída, está 3171. Controle de Salvador, bom dia, gol 99 no meio, informação índia até 160. 99 no meio, senhora identificação, para interceptar a chegada do 11-18, na descendo para 2000 pés, instruções, o ajuste no 098. Muito obrigado, descendo para 2000 pés, voando Duna, gol 199 no meio. 3171, agora concentra em 125.1. 25.1 da 3171. 225, acionando a indicação para a chegada bom, autorizado do Anderson para 2000, sem restrições, registro no 098-1018. Afirma. 961 para o táxi com 184 a bola, com 35 de autonomia, tempo. Lisa, confirme 184 com fins 325. Copiado, Golo 961, no táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista 10. Ajuste agora 1018. No ponto de espera, quando pronto, chame torre de frequência 18, decimal 5. Golo 861 na correção, Golo 961, tem um bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera de 295, muito obrigado, excelente dia. Atualmente, Marco. Fabricado no localizador e glide, Gol 9916. 9916, sente, torre 18.95. 95, boa. Torre Salvador, bom dia, Gol 9916. Baixei, travou, passando cima. 9916, livre pouso na 0, vento 1, 30 graus, 12. Livre pouso, pista 190, Gol 9916. Confirmar o vento, Gol 9916. Gol 30 graus, 1 nós agora. Chegou 9916. Salvador, bom dia, Gol 961, no caso, ponto de espera. Gol 961, bom dia, nem mantendo zero. Nem mantendo zero, 961. Solo 1-9, livre direito, chama solo em 1-2, 1-2, 1-9. direita 1219, gol 9996. Autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 998, não é? Bom dia, informação 9972, o senhor identificação chegada Mário, desse mantém o nível 050, o Zonde Tato. Gerais de Estado, descendo para 050, 99, controle Chiné 6225, já está autorizado o procedimento? Afirma, livre LS e reporta quando no localizador. Livre LS, repassaremos no localizador 1961, decolar 2-2-1, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, controle, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 1961. 360. 360, possibilidade de voar direto da Elma? Beleza. Direto Lenda, obrigado. Chama a torre 18.95. Chama a torre 18, confirme 18. 95, 198.95. 1895, obrigado, vou trabalhar. Salvador, Oxana 6225, estabilizado no localizador. Oxana 6225, bom dia, livre pouso 1-0, vento 1-3, 0 graus 1-0-9. Livre pouso, Oxana 6225. 5973, o senhor é a identificação desse Montane de onda 50, chega da base. Ona 961, chama Recife em Ona 25, decimal 1, alternando em Ona 3395. Recife, Ona 3395, obrigado, bom dia. Federal 9972, sem restrições, decapera 2000, livre LS, sem reporta estabilizado, registro no 09. 2000, livre LS, reporta estabilizado, 9972. Recife 9973, autorizado para 3000 pés, livre das restrições, dos velocidades, registro no 09. Olá, Xanamea 225, livrando o seu escolta, bom dia. Xanamea 225, autorizando Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 046225. Alfa 73, autorizando gira, tudo bom. Salvador, Federal 9972, bom dia. Vai passar o externo baixado de Chicago. 09972, bom dia, livre pouso no 0, vento 130 graus, 0995. Livre pouso no 09972. Salvador, muito bom dia, voo 759. 59, voo e bom, se descendo para o 050. Bom, descendo 050, 759. Controle Salvador, muito bom dia, para cargo 6570, passando 230 para 150. Para cargo 6570, sendo identificação chegada na área, autorizado, descida para o 050. Para o 050, na descida mais. 973, desça para 2010, ajustado em 1018. Liz LS reporta quando no curso. 2010, reportará quando no curso LS 973. Na 9972, sala 36, livre direito, chama solo em 121, desce 19. Cidadão 9972, bom dia, aprovado Alfa aqui no pátio 3, atendo aos finalizadores naquele pátio, Cidadão 9972. Alfa aqui no pátio 3, atendo ao finalizador. Obrigado. São 759, livre de restrições, isso para 4.000, hoje está em 1.018. Livre de restrições, 4.000, com 1.08, 759. Sine 570, desça para 4.000 pés, o ajuste no 018, livros de restrições de altitude na posição máxima. Sine para 4.000, com 22 livros de restrição de altitude na posição máxima. Controle Salvador, bom dia, voo 093. No 093, a sua identificação e chegada bom, se desse mantenha o 050. 050, chegada bom, 093. Nove sete três, por 18.95. 18.95, 973. Salvador, bom dia, o 5973. E o 5973 continua a aproximação, reporte passando os tempos. Reporte lá, passando os tempos, 5973. Bom dia, informação em curso é Juliette. Para confins, eu tenho aprovado o nível de voo 340, pronto, cópia. Copia. Azul 4040, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, VA para Azul 21, nível de voo 340. Testemunho 00, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa, controle 1-20-8, transponder 5454, azul 4040. Dando Confins, 340, pela hora para Júlio 21, decolada 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle 1-20-8, transponder 5454, azul 4040. Correto, cotejamento azul 4040, portão 3, chame para o estacionamento. Chamaremos. 973, livre pouso no 0, vento 120 graus, 099, corrigindo 5975. É o 5973, sente livre pouso. Tente corrigindo novamente 5973, livre pouso. Zero nove três indicado. Estou na 093 de controle. Prossigo, 093. Entrada, por gentileza. 270. Pressão para 230. Reduzindo, 093. Pode voar duna aqui, pode ajudar aí a separação. A 759, outro 0, duna descendo para 2000, destino 098, reporte estabilizado, ele é 78. Duna 2000 no 098, reporte estabilizado na X-Ray, no 759. É 570, livre das restrições, desça para 3000, ajuste 1098. É 570 para 3000 com 1018. Cinco nove sete três, solo alto. 4-4, livre à direita, taxi CV Alfa Kilo, 436, 6 a posição. Alfa Kilo, 436 a posição. 9-9-3. Espero descer para 2000, autorizado LS, reporta no lote. MC1570, copiou? Negativo, prossiga. Autorizado LS, descendo para 2010, reporta estabilizado. 2010, reportará estabilizado, 6570. 093, número 3, redução para 210. 210, 090. Mundial 5975. Estão questionando a identificação de chegada a Mário, desse contém 050. Quero reduzir a velocidade para 200 mais. Abissa 6570, por gentileza, reduza para 200 nós. 6570, com tráfego 12 horas, 10 milhas, cruzando 2.500 pés para 2.000 pés, com 1.809 nós de ground e um Boeing 737. 1.759, completa com a torre em 1.18, decimal 95. 1895, no 759, obrigado. 1093, reduz a velocidade para 200 nós, desça para 4.000 pés, ajuste no 098. Está mais dentro de 190, desce para 4.000, vou 093. Mantenha, desça no para 4.000. Zero, desça para 2.000 pés, autoriza DLS e reporte estabilizado. Para 2.000 pés, reportar a estabilizado, estabilizado. 93, desça para 3.000 pés, ajuste na 098. 3.000 pés, 18, voo no 093. 1759, bom dia, livre pouso na 0, vento 130, 0 graus, 099. Livre pouso, 90, no 759. A 570, torre 18.95. Torre 18.95, capitão Carlos Mendes, 570. A 093, reduza para a mínima limpa. Já está bateado já o 093, aqui cumpriu. Se informa o tráfego, 12 horas, meia dúzia de milhas, com 1.709 de Lanspeed. 1.76, 7, 7.